No início do vídeo é o quê? Tem mestiço, que é maior que o peruano, né? E tem muita característica física de um peruano, cor, tudo. Aí para você identificar um pouco melhor e ter quase 100% de certeza que é um peruano puro, você faz isso. Você testa eles. Cada espécie, cada subespécie de canário da Terra tem um jeito de teste diferente. O peruano é isso. Parece uma gangorra, gente. Aí, ó. O rabo para cima e o bico para baixo. Sempre subindo e descendo. Olha o Cronos, olha como é que fica. O Shogun. O Shogun gosta de testar no chão. Mas mesmo assim, olha como é que ele fica. Olha o teste dele. Olha o Cronos. Bico para cima, rabo para baixo. E o Shogun, mesma coisa. Isso aqui é uma espécie de cagueta, né? Que isso aqui denuncia, vamos dizer, o canário, né? Ele proporciona ter uma certeza aí, quase 100%, até 100% aí. Por quê? Porque o teste do peruano é esse, ó. É, parece uma gangorra. Aí, ó. Olha como é que o Shogun fica, ó, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, os dois. Já o venezuelano, ele não testa, ele só faz isso que o Shogun tá fazendo, ó. Ele nem levanta, mal ele levanta a cabeça. E ele fica com o rabo, tipo, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, o Venezuela. Entendeu? O Venezuela. O nacional, ele só fica com o bico pra cima, reto. Bate as asas um pouquinho, mas é raríssimo. Agora o mestiço, ó, é isso que eu queria que vocês vissem. Ó como é que ele fica, ó, pra baixo e pra cima, o Shogun, do meu lado esquerdo. Viu aí? Ó como é que fica, ó, é nítido, que dá pra ver que é um teste de caralho peruano 100%. Como eu falei, o Venezuela, ele só joga o rabo para direita e para esquerda, para direita e para esquerda. Mal o Venezuela testa, ele não testa, ele só joga o rabo direito para esquerda. O teste do Venezuela é muito rápido. O Venezuela ele não costuma ficar muito assim, ó. Ele é muito agitado, muito espivitado, ele fica para lá e para cá. O peruano é mais só isso aqui, ó. O colombiano ele costuma cantar muito de cara, né? E também, o teste dele é bem rapidinho, mas colombiano é outra conversa aqui. Bom, galera, então, as dicas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Meus canais estão em muda, mas mesmo assim eu não deixo de postar vídeo para vocês. Isso que eu fiz agora não é bom fazer, não é para vocês fazer, testar o canário na muda. É porque aqui são dois canários já tarimbados, já canário que eu conheço muito. É o meu Cronos aqui de 30 gramas. E o Shogun, pequenininho aí. Mas 100%. Então eu espero muito que vocês tenham gostado aí, galera. Muito mesmo. E voltando a repetir aí. Quem não for inscrito aí no canal, se inscreva, galera. Dão aquele like. Podem comentar aí o que vocês acharam do vídeo. Falou!